Marcos capítulo de número 2, versículo de número 3. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Esse texto, essa história, esse milagre, ele é contado repetidas vezes, porque é extraordinário. É um paralítico que foi curado, e antes de ser curado, a Bíblia diz que Jesus perdoou os pecados dele. É interessante o que Jesus faz. Jesus diz para alguém que está deitado numa cama, dizendo: olha, os teus pecados estão perdoados. E aí os fariseus que estão dentro daquela casa apertada, cheia de gente, começam a razoar entre si, dizendo: quem esse homem pensa que é para perdoar pecados? E aí Jesus, porque conhece o coração, a mente, diz: o que vocês acham que é maior? Curar ele dessa paralisia ou perdoar pecados? Bom, Jesus cura ele da paralisia também. A forma que Jesus faz é extraordinária. Jesus diz para ele: olha, levanta e leva essa cama contigo. Jesus está dizendo: leva um souvenir, para que toda vez que você olhar para essa cama, você lembre que fui eu que tirei você daí. Engraçado que Jesus não deixa nenhum resquício de cura dentro daquela casa. Por mais que o telhado ficou aberto e a gente não sabe quem fechou depois. Mas tem uma coisa que nesse texto me alegra em ver. É que é um paralítico andando até Jesus. Não entendi? Sim. É um paralítico entrando numa casa pelo telhado. É um paralítico deitado numa cama que anda. Como assim, pastor? Sim. É um paralítico que, porque tem amigos, não fica parado. Porque tem amigos de verdade, continua andando, andando, andando. Quem tem amigos, mesmo paralisado, continua andando. Quem tem amigos de verdade, mesmo em cima de uma cama, consegue ir até onde Jesus está. Porque quem tem amigos tem pernas. Quem tem amigos tem movimento. Quem tem amigos tem possibilidades. Quem tem amigos não fica paralisado, porque os seus amigos o impulsionam para frente. Mas esse é um tipo de amigo, porque a Bíblia também nos diz do coxo, lembra? Que era trazido à porta todos os dias. Você percebe a diferença? Um amigo facilita a tragédia, o outro, a vitória. Um amigo faz com que aquilo que é ruim perdure no tempo. Agora, esses quatro amigos não. Esses quatro amigos olham para o paralítico e dizem: irmão, você pode até não andar, mas a gente tem perna. Você pode até não andar, mas a gente é em quatro. Cada um pega numa ponta da cama e você vai continuar em movimento. Você pode até não sair daí, mas a gente está de pé. Quem tem amigo não fica parado. Quem tem amigo não morre sozinho. Quem tem amigo não fica abandonado no deserto, porque mesmo quando não pode andar, permanece caminhando. E a prova disso são os quatro amigos. Jesus está na cidade. Tem uma multidão naquela casa. E a Bíblia vai dizer que Jesus realmente era cercado por multidões. E quando você vê o começo desse texto, a Bíblia vai dizer que tinha gente saindo pelas portas. Não tinha como entrar, ainda mais alguém em cima de uma cama. Mas quem tem amigos, não há obstáculo que impeça de ser ajudado. Porque quem verdadeiramente quer ajudar, ajuda. Quem é amigo verdadeiro, preste muita atenção nisso. Quem é amigo verdadeiro, quando você cair, não vai chorar a pitanga sua. Vai dizer: eu vou te ajudar a levantar, cara. Porque eu não quero ser amigo de alguém caído, eu quero ser um amigo de alguém que anda. Quem é amigo de verdade, quando você tropeçar, não vai ficar: oh, coitadinho dele. olha só que pecado, né? Caiu, ó, tá machucadinho, deixa ele ali quietinho, né? Vamos para a próxima. Quem é amigo de verdade, quando você tropeça, corre até onde você está e diz: você está conseguindo se mexer? Não, está doendo. Mas se eu pegar você no colo? Aí já é outra história. Então você não vai ficar aqui sozinho, porque onde eu for, você vai andar comigo. Ô, irmão, você já parou para pensar que nós temos facilidade em abandonar quem a gente ama ao invés de levar junto com a gente? Você já parou para perceber que a gente não gosta de dificuldade? A gente gosta de facilitação? Vou contar uma coisa que vocês vão até achar engraçado. Eu tenho um neném, 7 meses, eu conto quase sempre dele, porque é minha vida. E ele é muito lindo. Para viajar com meu filho, irmão, é uma treta gigantesca. Meu filho tem uma mala dele, e ele tem 7 meses. Eu tenho o Lucas para gravar vídeo, ele tem Lucas para a vida dele. Eu tenho para uma série, ele tem para um dia muitos looks. E a mãe dele troca os looks dele. Ele precisa de fraldas ainda. Nós já estamos tentando ensiná-lo com 7 meses. Porque papai não aguenta mais, é muito caro. E ele é bom no que faz. Seria muito mais fácil viajar e deixá-lo em casa, com a minha esposa. Muito mais fácil. Para mim seria muito mais fácil. Ele não anda. Mas sabe o que me faz abrir mão do meu conforto e levar ele comigo para tudo quanto é lugar? O que faz eu entrar no avião com uma mochila nas costas, uma mala no braço, uma carry-on na perna aqui segurando? Amor. Ele não anda, mas caminha no meu colo. Ele não anda, mas conhece um monte de estados pelo Brasil. Porque ele tem alguém que ama ele de verdade. Aquele amigo que está na cama, na verdade, ele é amado pelos 4. E ele é tão amado que mesmo paralítico, ele consegue caminhar em Cafarnaum. Mesmo paralítico, ele consegue ir no culto. Você acredita nisso? Que porque ele tem 4 amigos, o culto, ele vai? Porque está rolando um culto. E Jesus é o pastor de toda a galera. Jesus está curando, batizando, e aí esses 4 amigos dizem: olha, capaz que a gente vai deixar ele aqui, vamos levar ele junto? Vamos. Presta atenção. A Bíblia diz que eles chegam e a cama não tem como entrar. Aí os 4 amigos dizem: e esse telhado aí? Quem é amigo não vê obstáculo, vê saída. Quem quer ajudar, ajuda. E esse telhado aí, dá para nós mexer ou não? Pergunta para o dono da casa. Nós podemos mexer no telhado? Tá bom, pode. Mas é um buraco para uma cama, hein? Porque ele não fica longe da cama, ele precisa da cama. Não dá para colocar só ele? Não, tem que ir à cama. Tá. Não dá para facilitar, não. Ele só fica na cama. A gente tem que cuidar dele aqui. A gente tem que respeitar o que ele está vivendo. Se eu tirar ele da cama, eu vou machucar ele. Quem é amigo respeita a fase do outro. E mesmo assim não abandona. Então tá bom, abre o telhado aí, entra. Sabe, eles colocam a cama lá embaixo. E Jesus está ali, Jesus quer, então perdoa o pecado, tá, beleza. Jesus cura ele. Aí os 4 amigos estão aqui, ó. Já está andando ou não? Aí um diz: acho que... eu não estou vendo, porque os fariseus são tudo metidos, eles estão na frente da gente. Mas eu acho que ele levantou. Ele levantou, rapaz. Ele está andando. presta atenção no que Jesus está falando. Aí Jesus olha para ele e diz: leva a cama contigo. Só que agora a cama você leva sozinho, meu amigo. Porque isso agora é seu. Você é nosso, mas a cama é tua. Deixa eu te falar uma coisa. Quando alguém que você ajudar tiver uma memória, essa memória não é sua, não é mérito seu. Essa memória é dele, foi Deus que fez. A gente tem que aprender a respaldar a vitória do outro, mas deixar ele vencer sozinho. Andou? Andou. E a cama? O problema é seu agora, irmão. Leva você para casa, mas nós vamos estar junto contigo. Porque antes você não andava. Era a gente que andava por você. Mas agora, você consegue.